sozinho, o Senhor logo envia o seu anjo. Os três varões na fornalha ardente estiveram, mas em momento algum negaram a fé. Quando os três adentraram a fornalha dentro, viu-se que o quarto homem com eles estava, e o seu semblante brilhava com o brilho da luz. O quarto homem chegou com a vitória. Fornalha não queima, quem serve é Jesus. O fogo queimava, mas não consumia os servos de Deus, que até passeavam no meio do fogo, porque o quarto homem ali se encontrava. Igreja, não tema, se a chama do abismo te quer destruir, levante a cabeça e receba a vitória, porque o quarto homem passeia aqui. Não adianta investir contra esta igreja, se o quarto homem por nós todo instante peleja. Com sua espada na mão, inimigo ferindo, assim o anjo passeia em volta de nós. Não há fornalha que aguente um crente de fogo. Não há problemas que possam um crente deter. Se ele está cheio do fogo espiritual, o quarto homem acompanha os teus passos, destruindo os laços e a fúria do mal. O fogo queimava, mas não consumia os servos de Deus, que até passeavam no meio do fogo, porque o quarto homem ali se encontrava. Igreja, não tema, se a chama do abismo te quer destruir, levante a cabeça e receba a vitória, porque o quarto homem passeia aqui. Coisas grandiosas, prodígios vão acontecer. Este é o momento oportuno para quem está triste. Começa agora a glória de Deus receber. Sinta de perto, Senhor, alegrando a igreja. Onde ele chega, a tristeza terá que sair. Dê glória a Deus e aleluia, derrame seu pranto. Serás batizado com o Espírito Santo. Quem fica pedindo, ele vai revestir. O fogo queimava, mas não consumia os servos de Deus, que até passeavam no meio do fogo, porque o quarto homem ali se encontrava. chamam. Igreja, não tema se a chama do abismo te quer destruir. Levante a cabeça e receba a vitória, porque eu guardo o homem.